São Paulo, quarta-feira, 13 de julho de 2005. Olímpia. Foi mais ou menos assim, ó. Chega aí. O rap gospel fez tremer a porta do inferno. O inimigo congelou que nem Boston no inferno. Tudo tem um fim, um meio e um começo. Eu sei muito bem porque eu paguei o preço pra tá aqui, pra prosseguir como um verdadeiro guerreiro nato, sem desistir na humildade, na moral, mas fazendo barulho. Foi numa quarta-feira, dia 13 do mês de julho. Mano, é embaçado conter a emoção. Mais de 4 mil cantando no refrão. Louvado seja meu Senhor que me fez cantar, pregar sua palavra em qualquer lugar. Eu falo o que sinto, o que tenho vivido. Sou fruto do amor de Jesus Cristo. Então vem comigo, vem, vem balançar, vem fazer parte da festa, vem se alegrar. A gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai vibrar, a gente vai se alegrar. A gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai vibrar, a gente vai se alegrar. Tome cuidado você com que vai falar de mim. Seu filho compra meu CD e ouve até o fim. Mas relaxa, eu vim pra dar o exemplo. Eu também sou pai, então escuta, dá um tempo. Se Deus é muito louco, mano, eu sou também. Eu não paro por aqui, eu vou bem mais além. Tem mano que diz que eu pago de artista só porque me viu na capa da revista. Fala, fala, gosta de falar, quer saber da minha vida só pra comentar. Mas o dia 13 tava lá só pulando. Mano, eu te vi, eu tava te filmando. Eu vim pra explicar, pra conscientizar, mas também vim pra fazer você dançar. Lembra daquela quarta, 13 de julho? Chama todo mundo, vamos fazer barulho. A gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai vibrar, a gente vai se alegrar. A gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai vibrar, a gente vai se alegrar. Depois daquele dia eu me realizei, agradeci a Deus por tudo que ele fez. Hoje eu tô aqui, firmão, DJ Alpiste. Lembrei do meu pai e tudo que ele me disse. Lembrei do dia que eu me converti e do livramento que eu recebi. Da pregação que entrou na minha mente, mudou a minha vida, me deixando diferente. Aí já tava bom, não precisava de mais nada. Mas Deus olhou do céu e viu a rapaziada. Desejou que todos eles fossem alcançados. Através do hip hop me deu um chamado. Importa que eu diminua pra ele crescer, e que um dia todo mundo possa entender que como aconteceu naquele 13 de julho, chama todo mundo e vamos fazer barulho. A gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai vibrar, a gente vai se alegrar, a gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai vibrar, a gente vai se alegrar, a gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai vibrar, a gente vai se alegrar. A gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai vibrar, a gente vai se alegrar.